aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. A noite chegou, um clima de festa agora já pintou. Quarto, poder e grupo K estão aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. Então, custe o que custar, não é rebeldia. Vou pra aquela festa, já chegou o dia. Sei que vou entrar, vou me divertir, encontrar amigos, poder curtir aquele som que há muito tempo lhe falei. Um som que envolve e te deixa muito bem, simplesmente natural. A noite apenas começou, aqui estou pronto pra dançar. Quem sabe encontro um sorriso em minha frente pra me emocionar. Mesmo assim, se não constar, não ficarei triste, pois aqui é minha casa, eu me sinto bem. Eu vou curtir com vocês, quarto poder está aqui, grupo Caia também. Então comece agora a se divertir. A noite chegou, um clima de festa agora já pintou. Quarto, poder e grupo K estão aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. A noite chegou, um clima de festa agora já pintou. Quarto, poder e grupo K estão aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. Então, Quarto, poder e grupo Caia já estão aqui, com toda a vibração pra poder se divertir. Paz e amor é que sempre vamos seguir, pro mundo melhor podemos contribuir. A noite chegou, pois eu aqui estou, meu clima de festa agora já pintou. Guru de Guiete, meu camarada Xangô, Paulo, Marco e Tom completando, sim senhor. Falta Léo e Ninjaí, pois aqui não tem terror, curtindo aquele som. Então seja como for, se pãs vendo aquela mina ou fazendo um amigo, esse é o verdadeiro espírito, clima positivo. Sou Tom Caia, também estou no ar. Positivas vibrações eu vim para passar. Meu DJ Paulo Caia levanta o seu astral, destruindo nos squashes, faz a pista passar mal. A noite chegou, um clima de festa agora já pintou. Quarto, poder e grupo K estão aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. Chegou, um clima de festa agora já pintou. Quarto, poder e grupo K estão aqui pra te fazer dançar, pra te fazer sorrir. Então, carro, pintei sua mensagem, Tom Caia, vamos ver. Eu sou F Xangô, estou nesse rolê levantando essa ideia e também o proceder. O rolê com os camaradas, grupo Caia, pode crer. Somos da zona sul, eles são da zona norte. Pra nós não tem fronteiro, que importa ideia forte. O clima é de festa, não pague pra vacilar. Veja o seu movimento e vamos nos respeitar. Aqui, quarto poder, viemos para afirmar. O grupo Caia tá ligado, preste atenção na rima. Essa é a rima, essa é a rima, essa é a rima, essa é a rima. Custe o que custar, não é rebeldia. Vou pra aquela festa, já chegou o dia. Sei que vou entrar, vou me divertir, encontrar amigos, poder curtir aquele som que há muito tempo lhe falei. Um som que envolve e te deixa muito bem, simplesmente natural. A noite apenas começou, aqui estou pronto pra dançar. Quem sabe encontro um sorriso em minha frente pra me emocionar. Mesmo assim, se não constar, não ficarei triste, pois aqui é minha casa, eu me sinto bem. Eu vou curtir com vocês, as Flamini está aqui. Eu vou curtir com vocês, Tom Caia está aqui. Para de inglesa. Eu vou curtir com vocês, DJ Paulo Caia está aqui. Envolvido. Eu vou curtir com vocês, F Xangô está aqui. Fui.